Está na hora de passares a palavra. Sintoniza Rádio Casa Viva. E eu? As meninas da rádio hoje apresentam... Está na hora de passares a palavra. Sintoniza Rádio Casa Viva. E eu? As meninas da rádio hoje apresentam... Thank you. Hoje falamos de feminismo, 5 mulheres e um homem em redor de um microfone. Feminino é um movimento social, filosófico e político de luta por iguais direitos e oportunidades das mulheres em relação aos homens, que preconiza a melhoria e a extensão do papel e dos direitos das mulheres na sociedade, tendo em vista uma vivência humana liberta de padrões opressores baseados em normas de género. É disto que falamos quando falamos de feminismo? Qual é a vossa opinião? O que é para vocês o feminismo? O que é que falamos quando falamos de feminismo? Bom, eu acho que quando falamos de feminismo, cada quem fala de uma coisa, ou isso ao menos espero. E também que acho que é melhor falar de feminismos em plural. Como também percebo que o feminismo trata sobretudo de enfrentar desde um ponto de vista subjetivo as coisas, e poñer en cuestión tamén a presunta objetividade de toda a ciencia ou de toda a ideología. Vou dizer o que son os feminismos para mí, alo menos para comezar, e a ver que acontece depois na rolda. Eu aborrezo unha palabra que se chama posfeminismo e que ten estado nos meus debates de colectivos e redes desde faz así uns aniños. Eu prefiro a palavra transfeminismo. Para mim, o feminismo fala de transfeminismo por falar de diferentes vagas teóricas e de ação em diferentes momentos, mas sem pretender encontrar que nenhuma delas está superada ou que nenhum dos desafios está alcançado completamente, senão que simplesmente são passos para conquerir a liberdade de determinadas perspectivas, non? Desde a perspectiva do traballo, da actividade, desde a perspectiva da propia libertação sexual ou desde a perspectiva do propio cuestionamento de que exista qualquer tipo de sexo definido ou binario e ampliar o sujeito do feminismo a fórmula política muller a unha fórmula de pessoa, non? Que inclui os transexuais, que inclui os intersexuais, que põe em questionamento muitos princípios que se davam como dados. O debate que plantejo sobre o posfeminismo é porque de entrada foi unha palavra moito usada e que deu moitos problemas entre diferentes correntes que na práctica estaban saindo á rúa sobre se son mellor os grupos mixtos, non mixtos, etc. Cando, ao final, ás veces, morre tudo no debate teórico e non se facen coisas. E cando acontece así non interesa. E non por caso se chama posfeminismo, seguindo así o cuestionamento da posmodernidade, non? Que tanto relativizou que lle quitou as ganas a xente a lutar por cualquier coisa. E no posfeminismo pasa un bocado así, non? E logo ten a parte prepotente da palabra post, que parece que por ser depois é mellor, e ademais que superou a tudo o previo. Entón isso, eu plantejo aí como que para min os feminismos son o transfeminismo que percorre todas as diferentes vagas mobilizadoras e as pretende resumir ou abranger todas sem superar nenhuma. Boa. Ela já disse, eu sou de acordo, mas para mim feminismo é uma coisa que quando tu vês um erro, tu vais e ajudas. Esta é uma provérbia. If you see a mistake, you go and help. Para mim, eu sou também feminino. Eu vou falar das coisas que são normais. E esta é uma coisa que há tabus, muitos tabus. E pessoas se elas tens falta de falar, de não tens medo, não falta de falar, como dizer. Elas precisam de falar das coisas que não passas que com elas, mas com a sua, como dizer, comunidade. Somos agora na Europa, onde está não sei que é liberdade, na comparação com outras sociedades, mas este é uma espaço onde está mais erros que não dizemos todos os dias, mas é necessário de falar. Depois falamos das coisas que precisamos de falar para todas as nossas vizinhas. Esta é uma coisa... Quando, if you see a mistake, you go and help. We see somewhere some problems to be talked out, and we do it calmly. We don't have to be professionals to open our mouths, no? And I'm going to talk about eu vou falar de androginismo e assexualidade. Androginismo, duossexualidade. Alô, muito boa noite aos três ouvintes que estão na rádio. E desculpem o meu grau de alcoolemia. Vamos falar também sobre o que é sexo e género hoje em dia. Não tenho mais nada, tenho que responder-vos aqui no chat. E eu gostava de ler as 20 razões de ser feminista para um amigo que foi convidado e por motivos de doença não está cá, ficou doente. Então, as 20 razões para ele, o Tiago, ser feminista são: primeira, porque a puta é o adjetivo que descreve uma mulher que tem o mesmo desejo sexual que um homem. 2. Porque a mutilação genital ainda é uma realidade. 3. Porque em Portugal os trabalhos domésticos e os trabalhos considerados de cargos inferiores continuam a ser maioritariamente das mulheres. 4. Porque 2/3 dos analfabetos no mundo são mulheres e raparigas. 5. Porque o feminismo nunca matou ninguém, ao contrário do machismo, que mata todos os dias. 6. Porque a violência doméstica nas mulheres e crianças é uma realidade nos dias que correm. 7. Porque toda a mulher já sofreu insultos na rua ou num carro. 8. Porque toda a publicidade sexista que nos rodeia mete nojo e a forma como degradam as mulheres. 9. Porque somos solidários e solidárias com as mulheres e as raparigas que aqui, ou algures, são maltratadas, humilhadas, insultadas, violentadas e violadas. 10. Porque queremos um mundo de direitos de igualdade e dignidade e que esses direitos sejam aplicados. 11. Porque a sexualidade deve originar um prazer recíproco e não ser usada para sujar ou insultar. 12. Porque ninguém manda no corpo da mulher. 13. Porque 99% das terras cultivadas no mundo pertencem a homens, apesar de as mulheres produzirem 70% das culturas alimentares. Porque as mulheres são 70% das mais pobres no mundo. 14. Porque o mundo machista e sexista em que vivemos menospreza as mulheres homossexuais e as crianças. 15. Porque cozinhar não tira a virilidade ao homem. 16. Porque pedimos que uma lei contra o sexismo seja o modelo da lei francesa antirracista de 1972, a fim que os delitos e os crimes sexistas sejam reconhecidos como tal e punidos. 17. Porque toda a mulher é livre de escolher o companheiro ou a companheira. 18. Porque ainda não existe liberdade de expressão. 19. Porque os feministas podem melhor. 20. Porque este mundo continua uma merda. Ser humano dá na maior fissura, porque cada vez mais virando zona. Cada um por si, todo mundo na lona. Vila se foi a mordomia. Tem muito rei aí pedindo alforria. Porque a cada vez mais dá um raio, sai de ficando russa. Muita patrulha, muita bagunça. O muro começou a pichar. Tem sempre um aiatola pra tolar. Cada vez mais down, high society. Down, down, down, high society. Down, down, down, high society. Imagina a loucura do ser humano, tá na maior fissura. Por quê? Gente, vira outra coisa, entende? My vagina in the sky. recordatário da insubilidade do casamento católico. Não há vexatória situação de mãe solteira. E não ao ferido estigmatizado do filho ilegítimo. Yeah, look there, it's swell, man. Acabamos de ouvir The Great Lesbian Show, E antes, há umas reivindicações de um comício no pós 25 de Abril de 1974, em que são exigidas em que é exigido o fim do escandaloso retrocesso dos direitos das mulheres instaurado com o Estado Novo e que deitou por terra algumas das conquistas alcançadas com a Primeira República. O movimento feminista em Portugal é indissociável das lutas republicanas que emergem do último quartel do século XIX. A constituição da Federação Socialista do Sexo Feminino em 1897 em Lisboa é considerado o primeiro marco da história do feminismo em Portugal. 10 anos depois, em 1907, surge o Grupo Português de Estudos Feministas, impulsionado por Ana de Castro Osório, que veio a conduzir à formação, em 1909, da Liga Republicana das Mulheres Portuguesas, movimento de luta pela igualdade de direitos entre os dois sexos, pela autonomia económica e emancipação, incluindo o direito ao sufrágio. Em 1911, já a monarquia fora derrubada, é criada a Associação de Propaganda Feminista, que resulta de uma cisão entre o grupo apoiante de Ana de Castro Osório, que defendia que os esforços que se deviam concentrar na defesa do direito ao voto, e o grupo apoiante de Maria Veleda, que considerava mais importante a luta pela independência económica. Recordemos que à época o analfabetismo rondava os 73% da população. Com a República, e apesar da principal função social atribuída à mulher continuar a ser a de esposa e mãe, a Constituição de 1911 vem promover os seus direitos, sobretudo no que respeita ao acesso à educação e ao emprego, aos direitos de casamento e maternidade. O Estado afasta-se da Igreja, surge a lei do divórcio. Durante a Primeira República, a relação entre o movimento feminista e o governo é aparentemente tensa e contraditória, porque se por um lado o Estado promove os direitos da mulher, veda-lhe o acesso a profissões e cargos prestigiantes, condenando-a ao trabalho doméstico. Durante o Estado Novo, o movimento feminista como que adormece. Neste período, a mulher tem um papel social, económico, político e cultural perfeitamente passivo. A mulher modelo será então uma esposa carinhosa e submissa, uma mãe sacrificada e virtuosa, pelos que o trabalho feminino fora do lar é uma ameaça para a família. A par, os direitos políticos da mulher são radicalmente inferiores aos dos homens. A mulher casada só poderá votar se tiver o curso geral dos liceus ou pagar anualmente 200 escudos de contribuição predial. Relacionado com a oposição do feminismo, Fernando Castro Pires de Lima, um homem de governo, escreve estas palavras que esboçam a forma clara da oposição do regime ao feminismo. Vou ler palavras de Fernando Castro Pires de Lima, e são as seguintes. Há, hoje em dia, determinadas exceções femininas que querem à viva força transformar o belo sexo no feio sexo, à custa de todas as emancipações possíveis e imaginárias. Estamos a ver, repito, olhar feroz e iracundo da sufragista, essa aberração feminina a gritar a necessidade de a mulher se emancipar pelo assalto a determinadas profissões que, pela sua brutalidade e energia, têm sido, e muito justamente, exclusivas do homem. Não queirais fazer da mulher um ser mecânico e insensível. Sim, meninas, se me estáis a escutar, só há para vós uma emancipação digna e legítima, o casamento. Fora disso, só existem atitudes equívocas e pouco dignificantes. Ela só tem o louvável e o bondoso interesse de agradar totalmente ao homem. Fechamos a citação. Para Salazar, os homens e as mulheres não eram encarados como indivíduos, mas como membros da família, o núcleo primário natural e orgânico do Estado Novo Corporativo. As mulheres, que constituíam o esteio dessa família tradicional defendida pela ideologia salazarista, tinham sido atiradas pelo regime liberal para o mercado de trabalho, onde entravam em concorrência com os homens e, por isso, com o novo regime, deveriam regressar ao lar. Para defender esse regresso à família e a separação de esferas de atuação entre homens e mulheres, Salazar aparentemente valorizou o papel da mulher e de esposa. As leis no regime salazarista regularam os direitos políticos das mulheres e a sua situação na família, no trabalho e na sociedade. Basearam-se na Constituição de 1933. Embora afirmando a igualdade de todos os cidadãos perante a lei e negando o privilégio do sexo, esta incluía uma cláusula que consagrava as exceções ao princípio de igualdade constitucional, salvo, quanto às mulheres, as diferenças da sua natureza e do bem da família, ou seja, em nome de um fator biológico, a natureza, e de um fator ideológico, o bem da família, as mulheres seriam discriminadas. Os traços discricionários do Código Civil de 1867, atenuados pelo regime republicano, voltaram em força com o Estado Novo. O Código do Processo Civil de 1939 reintroduziu o poder concedido ao marido de requerer a entrega e, abrir aspas, depósito judicial da mulher casada. Este possibilitava ao marido, em caso de saída da mulher de casa familiar, exigir judicialmente que ela fosse aí compulsivamente depositada em sua casa, como se fosse um fardo. As mulheres deixaram também de poder exercer comércio, viajar para fora do país, celebrar contratos e administrar bens sem o consentimento do marido. Quanto ao divórcio, o grande golpe à lei republicana de 1911 foi desferido com a celebração da concordata entre a Santa Sé e o Estado português em 1940, que passou a reconhecer os efeitos civis do casamento celebrado segundo as leis canónicas. O casamento tornou-se indissolúvel a partir de então. E, por conseguinte, todos os casados pela Igreja, a larguíssima maioria, que se separavam, já não se podiam voltar a casar. Esta situação, que vigorou até 1974, gerou muitas situações de ligações extramatrimoniais não legalizadas e aumentou o número já de si grande dos filhos ilegítimos. Em 1961, um novo Código do Processo Civil substituiu o de 1939, mas manteve a entrega e o depósito judicial da mulher casada, que só seria anulada em 1967, quando entrou finalmente em vigor o novo Código Civil. O Código Civil de 1967 continuou a prevalecer a autoridade masculina, pois o marido permanecia o chefe da família, com poderes decisórios relativamente a todos os atos da vida conjugal. Quanto à mulher, era responsabilizada pelo governo doméstico, mesmo se trabalhasse fora de casa. A administração dos bens do casal continuava a caber ao marido e a mulher continuava obrigada a adotar a residência do marido e a estar impossibilitada de sair do país, exercer comércio ou movimentar depósitos bancários sem o consentimento dele. Também o direito penal tinha normas que penalizavam particularmente as mulheres e alguns crimes ditos femininos. No Código Penal de 1886, que vigorou durante o Estado Novo, o homicídio da mulher cometido pelo homem casado era punido com 3 meses de desterro fora da comarca, enquanto no crime cometido pela esposa a pena tinha o mesmo grau de brandura, só se o marido mantivesse concubina, tiúda e manteúda na casa conjugal. O Estado Novo manteve a autorização da prostituição em casas toleradas, tendo o Estado Novo mantido a situação, limitando-se inicialmente a regular a matéria por via administrativa e só considerando o proxenetismo como crime quando exercido relativamente a menores. Em 1962, a prostituição foi proibida e as prostitutas, equiparadas a vadios, foram sujeitas a 1 ano de prisão e a multa. Relativamente à prática do aborto, o Código Penal puniu-o com pena de prisão maior celular de 2 anos, de 2 a 8 anos. Em 1933, o Estatuto de Trabalho Nacional estipulou que o trabalho feminino fora do domicílio seria regulado por disposições especiais, conforme as exigências da moral, da defesa física, da maternidade, da vida doméstica, da educação e do bem social. O Estado Novo proibiu ainda o trabalho das mulheres na administração local, na carreira diplomática, na magistratura judicial e em postos de trabalho no Ministério das Obras Públicas até 1962. Por outro lado, impôs também restrições de vária ordem a certas profissões. as professoras primárias tinham de pedir autorização ao Ministério da Educação para se casarem, enquanto outras profissionais eram impedidas de contrair matrimónio. Foram os casos das telefonistas da Anglo-Portuguese Telefone até 1939, das enfermeiras de hospitais civis até 1962, do pessoal feminino do Ministério dos Negócios Estrangeiros e das hospedeiras do ar da TAP até 1974. Apenas em 1967, o novo Código Civil eliminou a necessidade da mulher pedir consentimento ao marido para exercer profissões liberais ou funções públicas, publicar obras ou ter atividades lucrativas. Sim, eu queria contar o que Marita chama uma brincadeira, pero que realmente é uma coisa que acontece no 2012 ainda em relação à instituição do matrimónio, que apresentando uma queixa qualquer, neste caso uma queixa para o comportamento da polícia na greve geral, o primeiro que te perguntam é o teu nome e apelido, se o segundo é o teu estado civil. Eu, como não me posso conter, digo, isso interessa, para o que está com nos afeta. E o gajo olha para mim e diz, está no formulário, não posso fazer nada. Mas realmente o que dá a refletir que incluso antes de perguntar-te a tua data de nascimento, incluso o teu maldito número que te identifica como membro de um Estado e que te regra, incluso antes que tudo isso, vamos a ver se és um gajo, uma gaja, e se estás casada ou solteira, porque isso vai dizer muito sobre a legitimidade, honestidade e honradez que vas a demonstrar em qualquer coisa que argumentes posteriormente, não? Ou seja, mudam as leis, mas a mentalidade mantém-se, não é? Ainda como se saber se eras uma mulher honrada, se eras casada, seria isso. Claro, seres casada, se realmente partindo de que a instituição do matrimónio mantém é um dos sistemas reguladores sociais que mantém o status quo do capitalismo, da propriedade privada, etc. Pois é realmente também um jeito de definir a gente como politicamente correta ou não politicamente correta, como pessoa que está a manter o status quo social, não está a fazer. E a partir daí, esta legitimidade de tudo que a partir daí possa contar. Feminismo é um movimento social que defende a igualdade de direitos e status entre homens e mulheres em todos os campos. O movimento feminista tem seu início na Revolução Francesa. Em 1789, o colapso na França, que questionava o sistema político, encorajou mulheres a se manifestarem contra a sujeição a que eram submetidas nas mais diversas modalidades: política, econômica, familiar, educacional, jurídica, entre outras. Nesse momento, a prioridade era a conquista civil através do direito à propriedade de si próprias, devido ao fato de os maridos se considerarem donos de suas mulheres e seus filhos. Buscavam também o direito ao voto, surgindo assim movimentos como o das sufragetes. Elas começaram a participar ativamente da vida política francesa com diversos clubes de ativistas. Em 1848, as mulheres já não eram mais donas de casa, tinham seu emprego e participavam ativamente da renda familiar. As dificuldades das condições trabalhistas desencadeou na associação de movimentos feministas, com os movimentos de esquerda, que estavam intimamente ligados às classes operárias, que agora reivindicavam, além do voto e igualdade jurídica, a equiparação de salários. Nos Estados Unidos e no Reino Unido, o movimento ganhou força por volta do século XIX. Em Nova York surgiram as convenções de mulheres na luta pelo abolicionismo. Em 1792, no Reino Unido, Mary Wollstonecraft publicou Reivindicação dos Direitos das Mulheres, que buscava as mesmas oportunidades políticas, educacionais e trabalhistas dos homens. Na mesma época, foi criado por John Stuart Mill o Comitê do Sufrágio Feminino, que teve seu projeto igualitário rejeitado pelo parlamento em 1866. Uma delas sacrificou a vida numa das famosas corridas de Epsom na Grã-Bretanha para chamar atenção para a causa. Por isso, Emily Davison tornou-se mártir do movimento sufragista. No início do século XX, despontam as primeiras mudanças no mundo inteiro. A Revolução Russa de 1917 concede o direito de voto às mulheres. Na Finlândia, 1906, na Noruega, 1913 e no Equador, 1929. Por volta de 1950, a lista compreendia mais de 100 nações. Após a Segunda Guerra Mundial, o feminismo vem à tona para reivindicar a liberdade feminina, em relação ao seu corpo e pensamentos, oprimidos por uma cultura extremamente masculina. Entre as reivindicações também estavam a luta pelo aborto, igualdade salarial e o acesso a todos os cargos ocupados exclusivamente por homens. Foram várias as obras que influenciaram esse momento das lutas femininas, como O Segundo Sexo, da francesa Simone de Beauvoir, e A Mulher Eunuco, da australiana Germaine Greer. A Mística Feminina, da americana Betty Friedan, considerado o manifesto mais realista do movimento de libertação da mulher, mundialmente conhecido como Women's Liberation. Dos anos 60 aos anos 80, se acentua na questão da inferioridade feminina. Grandes intelectuais e líderes feministas buscam o fim da discriminação do gênero e são contra a ideologia de que a mulher conquista sua felicidade no cuidado com os filhos e do lar. Protestos como a queima de sutiãs são marcos da busca da renovação da ideologia social deflagrada no momento. Gloria Jean Watkins, que usava o pseudônimo Bell Hooks, no seu livro Teoria Feminista da Margem para o Centro, em 1984, argumenta que o movimento ainda tinha que ultrapassar a barreira da discriminação e dar voz às minorias. Nessa época, nos Estados Unidos, as grandes vitórias foram a legalização do aborto e do divórcio. Apesar das grandes conquistas feministas terem se estabelecido no mundo atual, ainda não se pode dizer que é uma conquista mundial. Em alguns países, a cultura machista impede quase que completamente a liberdade e igualdade feminina. No Brasil, o feminismo teve início com Berta Lutz e Nise Floresta, que em 1922 fundaram a Federação Brasileira pelo Progresso Feminino, que buscava o direito ao voto, à escolha de domicílio e de trabalho, independentemente da autorização do marido. O voto feminino foi legalizado no Brasil em 1927. Hoje, o movimento feminista no Brasil se divide em vários pequenos movimentos, que reivindicam o combate à violência doméstica, à discriminação no trabalho, à legalização do aborto e também buscam a importância do estudo do gênero e da contribuição das mulheres nos diversos movimentos históricos e culturais do país. Movimento das Mulheres Camponesas. Mulheres camponesas representantes da diversidade cultural e étnica do Brasil, mulheres ligadas a áreas geralmente não valorizadas de trabalho braçal, lutam pela igualdade de direitos e pelo fim de qualquer forma de violência, opressão e exploração praticada contra a mulher e a classe trabalhadora. Entre suas conquistas estão o reconhecimento da profissão de trabalhadora rural, o salário maternidade, a aposentadoria da mulher da roça aos 55 anos, entre outros. Rádio Casa Viva, uma rádio nada amiga. I'm so pretty. I'm gonna hit you so hard, your children will be born bruised. Get up! P-p-p-pale! Nós hoje em dia vivemos numa época muito febril, tudo se passa muito depressa. Mas eu acredito numa coisa, é que ainda há tempo para parar um bocadinho, de nada. Há tempo para que a senhora que está agora a lavar a louça do jantar, ou está a levantar a mesa, ou está a lavar a roupa, ou está a trabalhar em casa, mandar o seu marido fazer isso e sentar-se em frente ao televisor. E não é perder, é ganhar o seu tempo e emocionar-se com este texto maravilhoso, um texto de prosa de uma grande escritora dos nossos dias que se chama Maria Velho da Costa e que escreveu este texto estranho, insólito e progressivamente emocionante que se chama Mulheres e revolução. Elas vão à parteira que lhes diz que já vai adiantado. Elas alargam o cós das saias. Elas choram a vomitar na pia. Elas limpam a pia. Elas talham cueiros. Elas passam fitilhos de seda no melhor babeiro. Elas andam descalças, que os pés já não cabem no calçado. Elas urram. Elas untam o mamilo gritado com um dedal de manteiga. Elas cantam baixinho a meio da noite, aniná-los para que o homem não acorde. Elas raspam as fezes das fraldas com uma colher romba. Elas lavam. Elas carregam ao colo. Elas tiram o peito para fora debaixo de um sobreiro. Elas apuram o ouvido no escuro para ver se a gaiata na cama ao lado com os irmãos não dá por aquilo. Elas assoam. Elas lavam joelhos com água morna. Elas cortam calções e bibes de riscado. Elas mordem os beiços e torcem as mãos, a jorna perdida se o febrão não desce. Elas lavam os lençóis com urina. Elas abrem a risca do cabelo. Elas entrançam. Elas compram a lousa e o lápis e a pasta de cartão. Elas guardam uma madeixita entre dois trapos de gaze. Elas lavam as cuecas borradas do primeiro sêmen, do primeiro salário, da recruta. Elas pedem fiado o popeline da melhor para a camisa que hão de levar para a França, para Lisboa. Elas vão à estação chorosas. Elas vêm trazer um borrego à primeira barraca e ao primeiro neto. Elas poupam no elétrico para um carrinho de corda. Coisas que elas dizem. Se mexes aí, corto-te. Isso não são coisas de menina. O meu homem não quer. Estuda, que se tiveres o empregozinho, sempre dá uma ajuda. A mulher quer ser em casa. Isto já vai do destino de cada um. Deus não quis. Mas o senhor padre disse-me que assim não. Dá um beijinho à senhora, que é tão boazinha para a gente. Você sabe que eu não sou dessas. Estás a dar cabo do teu futuro com uns e com outros. Deixa-te disso. O que é preciso é sossego e paz de espírito. Comprei uns jeans bestiais, pá. Sempre dá para uma televisão daquelas novas. Cada um no seu lugar. Julgas que ele depois casa contigo? Sempre há de haver pobres e ricos. Se tu gostasses de mim, não andavas com aquela cabra a gastar o que é nosso. Põe-o comer ao teu irmão, que está a fazer os trabalhos. Sempre é homem. Elas olham para o espelho muito tempo. Elas choram. Elas suspiram por um rapaz aloirado, por duas travessas para o cabelo cravejadas de pedrinhas, um anel com pérola. Elas limpam com algodão úmido as dobras da vagina da menina pensando: coitadinha. Elas escondem os panos sujos de sangue, carregadas de uma grande tristeza sem razão. Elas sonham três noites a fio com um homem que só viram de relance à porta do café. Elas trazem no saco das compras uma pequena caixa de plástico que serve para pintar a borda dos olhos de azul. Elas inventam histórias de comadres como quem aventura. Elas compram às escondidas cadernos de romances em fotografia. Elas namoram muito. Elas namoram pouco. Elas não dormem a pensar em pequenas cortinas com folhos. Elas arrancam os primeiros cabelos brancos com uma pinça comprada na drogaria. Elas gritam a despropósito e agarram-se aos filhos acabados de sovar. Elas andam na vida sem a mãe saber, por mais 3 vestidos e 1 par de botas. Elas pagam a letra da moto ao que lhes bate. Elas não falam dessas coisas. Elas chamam de noite nomes que não vêm. Elas ficam absortas com a mola de roupa entre os dentes, a olhar o gato sentado no telhado entre as sardinheiras. Elas criam outra coisa. Elas fizeram greves de braços caídos. Elas brigaram em casa para ir ao sindicato e à junta. Elas gritaram à vizinha que era fascista. Elas souberam dizer salário igual e creches e cantinas. Elas vieram para a rua de Encarnado. Elas foram pedir para ali uma estrada de alcatrão e canos d'água. Elas gritaram muito. Elas encheram as ruas de cravos. Elas disseram à mãe e à sogra que isso era dantes. Elas trouxeram alento e sopa aos quartéis e à rua. Elas foram para as portas de armas com os filhos ao colo. Elas ouviram falar de uma grande mudança que ia entrar pelas casas. Elas choraram nos cais, agarradas aos filhos que vinham da guerra. Elas choraram de ver o pai a guerrear com o filho. Elas tiveram medo e foram, e não foram. Elas aprenderam a mexer nos livros de contas e nas alfaias das herdades abandonadas. Elas dobraram em 4 um papel que levava dentro uma cruzinha laboriosa. Elas sentaram-se a falar à roda de uma mesa, a ver como podia ser sem os patrões. Elas levantaram o braço nas grandes assembleias. Elas costuraram bandeiras e bordaram a fio amarelo pequenas foices e martelos. Elas disseram à mãe: segure-me aqui os cachopos, senhora, que a gente vai de caminhonete a Lisboa dizer-lhes como é. Elas vieram dos arrebaldes com o fogão à cabeça ocupar uma parte de casa fechada. Elas estenderam roupa a cantar com as armas que temos na mão. Elas diziam tu às pessoas com estudos e aos outros homens. Elas iam e não sabiam para onde, mas que iam. Elas acendem o lume. Elas cortam o pão e aquecem o café esfriado. São elas que acordam pela manhã, as bestas, os homens e as crianças adormecidas. Mário Viegas, palavras de Maria Velho da Costa, uma das 3 Marias, com Maria Isabel Barreno e Maria Teresa Horta, ou seja, as 3 Marias são Maria Velho da Costa, Maria Isabel Barreno, Maria Teresa da Horta, que escreveram Novas Cartas Portuguesas, um livro que foi censurado em 1972 sob acusação de pornografia e foi alvo de um julgamento. Estamos em vésperas de 25 de Abril, 72, este terá sido um dos últimos livros censurados pelo Estado Novo, e com o 25 de Abril muita coisa muda em Portugal, não tanto aquilo que estávamos à espera nos dias de hoje, mas no entanto as mulheres tomaram entretanto consciência, entretanto, da época, porque estavam apagadas durante o Estado Novo, completamente incapazes de reagir, e tomaram consciência da opressão e das discriminações em que viviam e passaram a intervir na luta pela cidadania no trabalho e na sociedade, reivindicando mudanças e saindo à rua com reclamações igualitárias. Surgiram também novas organizações de mulheres, assim como associações relacionadas com a despenalização do aborto e pela difusão da contracepção. No entanto, as mudanças originadas pelo 25 de Abril não foram acompanhadas na vida política no imediato. Na Assembleia Constituinte de 1975 e na Primeira Assembleia da República de 1976, só 19 das 274 constituintes e 13 dos 263 deputados eram mulheres. Também as mudanças legislativas carecem, então, de total aplicação. Numerosas foram, porém, as alterações a nível jurídico que abriram caminho à transformação da situação das mulheres portuguesas. Logo em 1974, em que pela primeira vez o direito de voto se tornou universal e em que Maria de Lourdes Pinta Silva se tornou na primeira mulher a ter um cargo ministerial em Portugal na pasta dos assuntos sociais, três diplomas possibilitaram às mulheres cargos na administração local, a carreira diplomática e a magistratura judicial. Nos dois anos seguintes foi alterado o artigo da concordata que impedia os casados pela Igreja Católica se divorciarem. Foi abolido o direito do marido abrir a correspondência da mulher, sim, é verdade, o marido podia abrir a correspondência da mulher antes, e foi introduzida a licença de maternidade de 90 dias, mais tarde prolongada para 98 dias. Em 25 de abril de 1976, entrou finalmente em vigor a nova Constituição que estabeleceu a igualdade entre homens e mulheres em todos os domínios e, em 1978, desapareceu no novo Código Civil a figura do chefe de família. No direito de família, mulheres e homens passaram a ter um estatuto pleno de igualdade no direito de família. Em 1979 e 1980, a lei declarou a igualdade em oportunidades e tratamento do trabalho a homens e mulheres e Portugal ratificou a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres. Em 1983 entrou em vigor o novo Código Penal que introduziu inovações no que dizia respeito aos maus-tratos entre cônjuges e à falta de assistência à família e despenalizou a prostituição, punindo mais severamente o proxenetismo. Os crimes de violação e de maus-tratos a cônjuges foram depois agravados no Código Penal em 1995. A partir de 91 e 92, as mulheres passaram a poder candidatar-se voluntariamente em condições de igualdade com os homens à prestação de serviço militar nas Forças Armadas, na Força Aérea e a partir de 1993 na Marinha. Em 1997, na 4ª Revisão Constitucional, a lei considerou tarefa fundamental do Estado a promoção da igualdade entre homens e mulheres e o princípio de não discriminação em função do sexo no acesso aos cargos políticos. Dois anos antes, foi porém rejeitada na Assembleia da República uma proposta de lei do Governo para garantir maior igualdade de oportunidades na participação de cidadão de cada sexo nas listas de candidatura apresentadas nas eleições para a Assembleia da República e o Parlamento Europeu. Em fevereiro de 2007, após um referendo, foi finalmente despenalizado a interrupção voluntária da gravidez até 10 semanas, se não estou enganada. Tinha sido, recorde-se que em 1998 houve um primeiro referendo em que ganhou o não. Acabando de fazer um ponto da situação no que respeita à lei, ao Código Civil e à Constituição, das alterações que trouxe o 25 de Abril no que respeita aos direitos das mulheres, talvez iniciássemos agora uma conversa para saber o que é que falta no feminismo depois das mudanças da lei. Então, eu acho que falta muita coisa, há muita coisa que... E agora voltando e com a conversa que se falou há bocado, a atualidade, não é? Na Europa, as mulheres de hoje, para além de não fazerem muito por elas próprias, não é? Também se caem no esquecimento de toda a história, da luta e das conquistas. pelos direitos de igualdade, não é? Por, de pessoa, eu acho. E estamos na Europa e supostamente somos assim todos muito mais evoluídos e formados. E, mas continua-se com essas questões de violência doméstica, de direitos da mulher, de todas essas questões se mantêm. E podemos também comparar com outros sítios, não é? Na América Latina. Eu acho que há grupos de mulheres que se organizam muito mais, com muito mais força, que falam com as mulheres locais, com as raparigas, com os jovens, com as prostitutas, e têm todas um papel na sociedade. E aqui, o que é que se está a fazer hoje? Não sei, vocês têm alguma coisa a dizer? Só queria lembrar uma coisa que nos esquecemos de referir até agora. Estamos a falar da mulher nas sociedades ocidentais, não é? A direito, porque sim, mas se pensarmos nas sociedades árabes, as coisas estão na pré-história, não é? Mas não sim, mas também é engraçado, porque na pré-história, na Idade da Pedra, havia, pronto, depois também está, como hoje ainda, está ligado à economia e à política, e à, não é? E na Idade da Pedra, por exemplo, havia uma altura em que as mulheres eram muito, tinham o poder, eram elas que controlavam, e também dependia do estatuto social, não é? Porque, e as mulheres que tinham o poder de matriarcado, algumas obrigavam os seus próprios homens a comer os inimigos. Pronto, não estava a falar, eu gostava de falar-se-nos agora da atualidade, que não é? Estavas agora a referir ao pós 25 de Abril, aqui hoje, estão, não é? É perto. E Eu gostava de voltar mais atrás um bocadinho, já que estamos aqui um bocado na atualidade, não sei o quê, estamos a falar num acontecimento que não é um dia, o 25 de Abril, é todo um processo que aquele dia desencadeia e que é realmente, para mim, um processo revolucionário que está em curso. E aquilo que há bocadinho o Mário Viegas estava a recitar, eu consegui ver hoje, por um acaso, ou se calhar não, aquele texto feito imagem, porque apanhei por acaso, a fazer horas, na 2 hoje, um programa sobre o Sal e sobre o bairro da Bolsa, que é um bairro aqui projetado por César Vieira em 75 e mais não sei o quê, construído uma primeira fase em 79 para, e é feita a finalização do projeto. Pronto, e o que é que era o Sal? O Sal foi em 74 aquele movimento de moradores de terrenos desocupados naquela bairros sociais, ilhas, chamadas ilhas, que em 74 começam com ocupações. Quem está à frente das ocupações são as mulheres, em todas os movimentos, a bolsa ali, pronto. E aquele processo que nós temos agora chegando à cena contemporânea, deixarmos que as coisas até que não avançaram, a coisa se calhar avançou, para mim avançou muito, porque avançou não nesta leitura que se faz sempre da sociedade, e a sociedade é um Estado que impõe determinada forma de a viver, e nós parece que estamos sempre a comparar a situação da mulher nesta sociedade, não é? Faltam cargos políticos, não estão não sei o quê, não estão não sei o que mais, estas coisas de casamento, mas isto, eu, como feminista, no sentido de que realmente esta lógica binária de separar o homem e a mulher é estranhíssimo, não é? Não é pela comparação nesta forma de sociedade que eu acho que o feminismo, percebes? Atinge o ponto de deixar de ter necessidade de existir, ou seja, alcançar essa. E eu vejo que o que se ganha é que naquela altura aquelas mulheres não pegaram naquilo porque porque as mandaram, não sei o quê, não, porque foi, era uma, foi o natural ali, era, era quem, na, na altura do Estado Novo, estava confinada a uma, pá, uma obrigação, não é? E de repente ali explode e faz, e ocupam-me com as famílias, com tudo, são elas que são, ainda hoje, as representantes... Pronto, e isto aqui foi, era um documentário hoje em que tem esta, precisamente estas imagens. Tem a mulher de vermelho, uma na altura do movimento em 74, que aparece hoje, habita ali, e deixa-me aquelas paredes brancas de cinza, toda vestida de vermelho e com o cravo. Estás a ver? É, quando o Cisa Vieira foi ali a inaugurar a coisa, o senhor Dr. Rui Rio não apareceu porque teve receio de aparecer na bolsa. E há imagens disso, e então é aquela tropa toda, e a maior parte das pessoas do bairro estão todas com o cravo na lapela. Portanto, há ali uma... Aquele bairro sobrevive com essas questões, e mesmo estando na sociedade atual e existirem, existir um machismo patente em bairros desse género, estás a ver? Ali é uma coisa que para mim é muito mais importante do que saber se a outra foi... a primeira-ministra pela primeira vez, ou... É? Assim, ligando com isso, para mim também o feminismo, independentemente da época de história, etc., é uma questão de atitude. Eu, sobre estas questões do matriarcado, dos matriarcados ocultos, da relação com a legalidade ou não, sempre lembro uma história da minha avó, que era mulher de marinheiro de altura. Então, na costa, na Galiza, existe um matriarcado de facto, porque os gajos não estavam, porque estavam no mar. Então, quem tinha que decidir mandar era a mulher, porque não havia outra, demais. E ela sempre contava que na altura, naquela teve que comprar a casa, já com 6 filhotes, e o meu avô estava no mar. Ela foi ao banco e quiseram enganá-la, como era analfabeta, quiseram enganá-la. Ela chegou o dia seguinte, quando lhe contaram que firmaram uma coisa, assinaram uma coisa que não servia para nada, que acabou de dar todo o dinheiro e que o que tinha era um papel molhado. Ela chegou lá com uma faca. Ela diz: mira, gajo, eu não sei ler, mas tenho 6 filhos, isso sim que sei o que é. Efetivamente, arranjou a situação. E com todas as diferenças com a situação atual, para mim o feminismo é isso. Para mim o feminismo é dizer... já nem me serve, já nem me interessa se a lei diz que eu posso assinar, porque a lei já dizia que podia assinar. O caso é que quiseram enganá-la, e que a única atitude ante isso é dizer: nem com lei, nem se lei, já nem me interessa, só sei que não me ides passar por cima. E para mim isso é feminismo, pronto. E quando há uma lei, sim, as leis são direitos acadados, mas como a lei dos homossexuais que lhes permite casar-se, eu digo, isto, se levamos cagando nos matrimónios durante tantos, tantos anos, isto serve para qualquer coisa. Sim, igualamos os direitos, mas este é o caminho que temos que ter. Eu frontalmente me separo e me distancio desses coletivos na luta política e na luta feminista. Não me interessa o mesmo que acabam. Eu, pese a que sim que reconheço que... a determinadas coisas, por exemplo, se a mulher não pudesse votar agora mesmo já seria muito esquisito, mas para mim nem é o interessante do debate. Mas foi importante essas conquistas, não é? Porque muitas vezes temos tendência a esquecer, porque para nós já são dados adquiridos. Sim, mas o feminismo também passa por muitas outras questões, não é? E diariamente se pode combater, aliás, ou alertar coletivos ou não, ou individualmente, para não cair naqueles erros de aqui não entra menino ou aqui não entra menina, não é? Isso também torna-se no ridículo de todo o processo e de qualquer conquista. Eu não voto, não é? Mas a cena é que foi importante ter esse direito, não é? Não estou a fazer a apologia da votação. destes, entro por aqui dentro e parto a puta na rádio toda. Slut, kiss, girls, won't you promise her smack? Is she pretty on the inside? Is she pretty from the back? Esta coisa vai também partir desta discussão. Bom, o que é para mim feminismo? Para quem não é feminismo? se alguém pensa que tens alguém crítico neste momento, ou não sei que, qual a mente de coisas como pensas de pessoas, anda aqui para falar de sua tabu, como esta é uma coisa que já não é mainstream. A mainstream de falar de coisas de pop, esta é uma coisa que falamos de discriminação. Se há homens que pensam que elas são muito discriminantes, não sei o quê, podes andar aqui, fala de sua tabu, sua problema. E há muitas pessoas que são interessadas. Está igual com mulheres. Somos mulheres, não podemos falar de como está a violência com androgynes, com prostitutas, com homens. Ali há muitas diferentes esquinas onde podemos encontrar muitos paralelos com coisas temáticas feministas. Boa, esta é uma coisa que eu penso. Como dizer? Feminismo, isto é uma coisa pequenina onde há camem, todos os dias, discriminação, e também há coisa de discriminação nas outras esquinas. Anda aqui para falar do teu problema. Está muito igual com importância como nós temos. Like, our problem is not perhaps the biggest, but it's at the same time parallel perhaps to the other scenes. So there's no critics in that way of thinking. Angela, what is going on in the chat? I'm so sorry, I'm here in the chat and some desculpa. Pronto, posso pôr o meu tema que é sexo ou género? O que é que deve prevalecer? Se é o sexo ou se é o género? Visto que eu... Género é um conceito dos anos 70, distinção entre os atributos culturais. Culturais e sem ser conectados com... genoma, nem nada disso, apenas género é apenas I'm too drunk and you got me out of the thing. Pronto, a única questão que eu quero pôr aqui para os nossos quatro ouvintes, se existe sexo ou género. Para mim, sexo é, trata-se apenas de genoma, algo só a ver com o ADN, e género, apenas mentalidade, algo que te é incutido numa sociedade em que tu tens que comportar-te devido ao teu género. Nada mais. Passa a palavra a mais alguém. Ou então? Agora, passa sexo e género, e também passa sexo e género na chat, e eu vou continuar na sexualidade. E também de celibatarismo e androgenismo, pequenino. Talvez, se vocês quiserem. A sexualidade é uma orientação sexual que não tem experiência em alguma tensão sexual. A sexualidade como uma orientação sexual tem sido reconhecida e definida apenas em alguns estudos acadêmicos desde a década de 1980. Mas esta já é conhecida na arte, podes ver da Sphinx, na Egito, também das hermafroditas, androginas no tempo de romanos e grecas, é boa. Esta é uma agora esta distribuição assistida à internet é a sexualidade defensa do celibato, que é uma renúncia de liberdade de atividade sexual. Como dizer? Algumas que são as sexualidades, elas podem ter alguma atração romântica em relação aos outros, mas não é física. Esta é uma coisa que elas nascem. Ou talvez também tenhas um tabu muito profundo, é uma decisão que como aparece, sim, normalmente todos os dias cotidianos. Mas não tens uma coisa física, podes ter como fazer uma a deal with a partner, like sexual partner, they come because they do it because they want to be in a relation, mas tens uma outra atenção, não é sexual. É celibatária, elas podem ter uma muito grande atenção com outra sexo, mas esta é uma decisão mental. É vice-versa. A sexualidade tens uma coisa mais mental, não física. Boa. Esta coisa é mais ou menos igual como androginismo, onde está não há sexos, depois não há tensos, não há passions, pessoas, sim, paixões. Esta é uma boa sexualidade. Parece que esta que podemos ver hoje é também uma extremidade que não é se mainstream. Não é se mainstream, mas hidden. Como dizer hidden? Não lembro agora esta palavra. Como é hidden? Oculto, escondido. Bom, mas primeira vez que artistas são que falamos na coisas reais, mas coisas que artistas fazem é dos anos 80, que podemos agora ler e seriamente analisar, fazer comparação de pensos artísticos e de escritores que fazem crítica, são das mil como simbolistas. Como antes, temos de esculturas de hermafroditas, androginas, muitas diferentes formas onde podemos já ver de tabus ou não tabus, uma coisa de sexualismos, mas não há uma comparação antes feita. E depois, como simbolistas e também como Moreau, podemos dizer que esta artista, esta crítica Pelletan, fazia muitas conversas sobre isso. Podemos dizer que esta é uma coisa que artista queria ter um idealismo, queria ter uma mais grande coisa como a sexual, divino. Suas culturas são mais divinas, onde não há sexo. Se há uma sexo, tu tens mais terrestrialmente, mas elas querias pensar mais aberto. E também imortalismo, como isso é uma elas não tinham medo com a morte, como esta é uma coisa divina também. Elas falei como primeira, última, como dizer, the first very open and very androgynic thinking way putting into art, Da Vinci, que fazia La Joconde. Ela, sua portrait de pessoal, de sua autoportrait, ela diz no tempo de 1900, como simbolistas, mais fácil dizer, I don't speak numbers. Vale. Mas na sua trabalho, podemos já ver uma personal que tens muito narcisticamente, esta sua autoportrait, esta como ela é linda, como ela é forte, sua tranquilidade de Da Vinci. Mas esta é uma coisa que podemos dizer também. Já neste tempo, para a arte, uma mulher é uma coisa de dar like to give birth. In a way, neste tempo, divino é junto homem e mulher. Homem é partido de intelectual e mulher é partido de dar nascer. E com isso é possível de puissance, power. Ok, how do you say power? Poder. Esta é uma forma de poder divino. Quando há uma mulher e homem junto. Mas esta é uma pequenininha chauvinisticamente, não é? It's still a woman is a part of giving birth in that way. É também a coisa do Velho Testamento, não é? Deus é já andragino. Fazia Adam não percebi que ela faz sozinha no mundo. Depois vamos fazer mais uma mulher que ela vai ver que ela não é... que ela é diferente, mas não é diferente sozinha, androginicamente, mas é sozinha não, dualmente. Ela tem amor, mas esta não é amor de amor, mas esta é um amor de unidade, onde duas sexos junto, este divino. Esta é uma coisa que podemos já dizer que todos os anos, nas diferentes culturas, fazes esta... estas divindades junto. E agora também, no mesmo tempo, temos pop cultura, Marilyn Monroe, muitos filmes, muitos mainstream objetos também, de diferentes coteiros, e não sei o que modas tens de duas sexualidades, qual é mais. Esta é uma coisa de todas as culturas tens, mas nas diferentes formas, nas diferentes princípios. É que pequeno como brincadeira, é que tempo de simbolistas, elas queriam fazer a sério uma forma de divino, onde raparigas mais parecem mais gajas, também gajas são mais feminísticas, também femme fatal que aparece nas pinturas, também coisas de vampiras. Esta é uma coisa que fazer uma mais místicas, mais coisas divinas nas suas pinturas. E simbolistas pensias que, se eu quero fazer nesta coisa, que são como melancolia para a divina, eu vou. They have to live the same system as they. Que elas não podem fazer uma pintura divina se elas não ficam com sua. Sua idealização. Depois, mais ou menos a maioridade dos artistas, dos simbolistas, fiquei como também androguinas, assexuais, fazias muito frequente suicidades, parece isso. É também como filosoficamente, neste tempo, comecei a ter como mulher uma outra expressão, não é agora uma coisa que é calma, na esquina, na cozinha, mas uma mulher, uma vampira, um poder, podes diferentes coisas. E depois, esta coisa mudei pequenininho de, como dizer, tabus. E quando tu é divino, you break the laws. If you break the laws, in the way, artistas queriam realmente de ter uma coisa mais divina, mas como what happened tecnicamente, passei, que se tu tomas embora todos os tabus e mostras esta coisa muito, muito, muito, esta começas a ter como todos os extremitos came out from the cupboard, you know? So, no fundo, there's no, like, in the end of the 19th century, the... aparecem muitos homossexuais, das pessoas que queria ter alma aberta e fisicamente aberta. E como já não há des tabus nas pinturas, elas poderiam também abrir sua vida para para... Wait, I cannot anymore talk too much. Fast, let's make a break. Estamos a entrar noutros campos do feminismo. President. Bom, pois acho que com a última intervenção abriram-se muitos debates diferentes. Vou fazer um bocado um repasso pelo que acho sobre alguns dos tópicos levantados. Sobre a sexualidade, é muito interessante abrir esta questão, porque normalmente se definem determinadas etiquetas e não se contempla esta outra, mas também acho que o problema é a própria etiqueta, porque falar da sexualidade nos obriga a definir que é a sexualidade, e acho muito difícil falar disso, porque entramos já, que é a sexualidade? Sexualidade é quando há penetração, sexualidade é quando há carícias, sexualidade é quando há desejo, sexualidade entronca psique, não só corpo. Muito difícil parece-me este tema a esse nível, sobretudo porque acho que quando tenhamos uma definição de sexualidade, acabamos um bocado com tudo, com essa possibilidade de fluxo e de definição que só compete à própria pessoa, não? Eu discuto bastante que possa existir uma norma médica ou psiquiátrica qualquer que defina e categorize as pessoas em base a um parâmetro tão absolutamente individual. E nesse sentido, para mim, entronca com a luta pela despatologização da transexualidade, que bebe um bocado de que no famoso DSM, que é a norma da Associação Americana de Psiquiatria, que faz umas quantas décadas definia a homossexualidade como uma patologia também, agora é a transexualidade. É uma mobilização global em torno a esta revisão que agora, para sacar o DSM-5, agora estamos no DSM-4, é que se pretende retirar. Está havendo grandes problemas para isso. Para mim, a questão é que por que uma associação americana qualquer de psiquiatria tem que definir o que é sano e não a nível de sexualidade e interpretação do próprio sexo. Sobre o tema da androgínia, para mim, androgínia não é algo que tenha a ver com não ter paixão sexual, senão em ter e reconhecer que todas as pessoas temos princípios masculinos e femininos dentro, ao igual que temos hormonas masculinas e femininas. Por isso a mim interessa-me a leitura aí do transfeminismo a nível de dizer, seguramente, entre duas gajas que têm genitais femininos ambas e um gajo que não tem esses genitais, pode acontecer que a nível hormonal o gajo e a gaja sejam mais parecidos que a outra pessoa. E realmente nunca se tende a analisar a coisa por aí. A definição do sexo está muito restrita a que é o que colga ou não colga entre as pernas. É muito, muito, muito mais complexo que isso, não só a nível social e a nível de gênero, senão incluso a nível biológico. É bastante discutível essa separação tão binária entre o que é uma gaja e um gajo. E esse nível de hormonas, também parece-me muito interessante a investigação que fez a Beatriz Preciado, que a margem de ser uma gaja muito prepotente e que acostuma não aparecer nas conferências que tem acordadas, fez uma coisa muito gira, que como catedrática de teoria de gênero da Universidade de Paris, fez uma investigação que rompendo por completo com as linhas, com a metodologia de investigação patriarcal preponderante, diz, eu não posso falar destas coisas se não falo desde mim mesma, então vou a fazer um estudo de campo que vai partir por administrar-me hormonas de testosterona, hormonas masculinas a mim mesma, e contar o que acontece neste processo. E contar também como teve que conseguir esta hormona no mercado negro, no mercado clandestino, porque para conseguir progesterona ou estrógenos, que são o anticonceptivo feminino, ou podes conseguir em qualquer farmácia sem nenhum problema, pero realmente para conseguir testosterona já tens que passar, é mais difícil que conseguir heroína, pero muito de longe no mundo ocidental. Então ela começou a administrar-se isso e a contar o que lhe passava. para mim desatou duas questões interessantes. A margem de que a mim não me apeteça nada administrar-me testosterona, não tenho nenhum interesse. As duas coisas interessantes são, por um lado, se aqui é uma cobaia, sou eu, a cena não serve. E aí entronco o que dizia a Marita de estou-me a cagar em falar sobre a prostituição, se não sabes o que é ser prostituta na rua, estou-me a cagar em falar das migras, se não sabes o que é chegar a um lugar e ponerte a trabalhar sem nenhum tipo de direitos. Estou-me a cagar em todos os debates e discursos sobre as amas de casa. Se quem o escreve não é uma ama de casa, que está a passar por isso, está lutando pelos seus próprios direitos. Então, para mim, a questão interessante do transfeminismo é, até agora, o feminismo tinha um sujeito político que era mulher. Desde o ponto que debatimos o que é ser mulher, tanto a nível social de género, como incluso a nível biológico, reconhecer que como mínimo há interferências, que nem é preciso que todo mundo as faça para que existam e se reconheçam, e que o que é ser mulher foi definido em base a um paradigma branco, ocidental, maioritariamente europeu e americano, com os direitos conqueridos que reproduziam a escala de submissão, não? Ou seja, a submetida agora e a gaja que não tem estes direitos, a que lhe negamos a própria voz de defendê-los. Todos temos um discurso, e o feminismo bem pensante tem um discurso sobre o que é legítimo a nível da transexualidade, o que é legítimo a nível da prostituição, que legítimo sobre que ser ama de casa, mas no fundo para mim o debate é que esta gaja, com toda a sua prepotência e o mal que me cae, desatou uma coisa que só podemos falar a partir de nós mesmas. E só podemos ser feministas se conquerimos, se lhe damos a voz a pessoa que está a passar essa situação. Mas não negas que um homem possa ser feminista? Não, porque discuto que o sujeito político do feminismo seja mulher. Então, desde que discuto esse sujeito político, dou a legitimidade a um gajo, a um transexual, a um caos que pudesse falar, e a qualquer, porque discuto que o sujeito político do feminismo seja a própria mulher. E discuto que exista a nossa mulher em termos tanto sociais, em sociais existem de um jeito artificial, mas incluso a nível biológico, acho que a definição do que uma mulher e um homem tem que ser muito mais fonda que se tens uma cona ou não, e se tens mamas ou não. Isso faz-me lembrar uma conversa de ontem à noite em que nos dizia uma amiga que o machismo é uma invenção, uma criação das mulheres. O que é que isto sugere? É que eu tenho opinião sobre tudo, não vou deixar sempre o microfone. Acho um bocado exagerado isto, é dizer, eu acho que o machismo existe e não em vez da mulher, é um regime patriarcal que acontece desde o ponto de que se legitimou que exista esta divisão entre mulheres e homens, e que uns tenham mais direitos que outros. Então, para mim o machismo é isso. E, efetivamente existe. Para mim o debate já sigue a continuação de qual é o nível de deconstrução. E já de deconstruir, se calhar para deconstruir o próprio paradigma de opressão, há que deconstruir as próprias categorias, de que existam mulheres e homens como tais. E, se deconstruísse isso, já não pode haver um opressão de um pela outra. Porque já não há separação, já não há diferença, só há um fluxo de pessoas. E como fazer para que não haja só dois géneros ou dois sexos? Ou por onde é que passa essa luta? Que achades vocês? Eu acho que passa muito por cada um de nós ou cada indivíduo abordar o outro por pessoa e não por indivíduo, não é? Por ser, independentemente de ser um homem ou mulher, e o que é que se interessa, não é? Aqui está. Porque é que as pessoas não se sentem como pessoas e têm que ter sempre um sexo ou um género associado ao indivíduo que elas são, não é? E pronto, ponho só esta questão aos quatro ouvintes que nós temos agora neste momento. Se querem opinar, opinem agora, mas não digam merda, se faz favor, digam qualquer coisa a sério. He took the bomb. Rádio Casa Viva. Perversões e contraordenações muito graves. Thank you. the scars on my arms and the cracks in my hips and the dents in my car and the blisters on my lips. I'm not the carefulest of girls. You can tell from the glass on the floor and the strings that are breaking, and I keep on breaking more. And it looks like I am shaking, but it's just the temperature. Then again, if it were any colder, I could disengage. If I were any older, I would act my age. But I don't think that you believe me. It's not the way I'm meant to be. It's just the way the operation made me. From the state of my room, that they let me out too soon, and the pills that I ate came a couple days too late. I've got some issues to work through. There I go again, pretending to be you, make believing that I have a soul beneath the surface, trying to convince you you are accidentally unpleasant. I am not so serious. This passion is a plagiarism. I might join your century, but only on a rare occasion. I was taken up until the labor pains and till I never. You can tell by the red in my eyes and the bruises on my thighs and the knots in my hair and the fat full of flies that I'm not right now at all. There I go again, pretending that I'll fall. Don't call it after, they've seen it all before. They'll say, just let her crash and burn. She'll learn. The attention just encourages her. From the full body cast that you're sorry that you asked, that you did everything you could like any decent person would. But I might be catching, so don't touch. Don't believe that you're immune to gravity and stuff. Don't get me wet because the bandages will all come off. You can tell from the skin at the stick that the currency is critical. But it's the little things, for instance, the time it takes to break that she can make up 10 excuses. Excuse her for the day, it's just the way the medication makes her. Necessarily believe that is a cure for this hope in my 20th century, but only as a death will guess. Life is too precarious for me, just necessary. You don't know the world, I'm the anachronism. I am the girl anachronism. I am the girl, I am the girl, I am the girl anachronism. Alô? Bem, estamos no século XXI, mas ainda existem pitas, posso dizer pitas, de 20 e poucos anos, uma delas chamada Talita Carvalho, que fez um manifesto dizendo não devemos nada ao feminismo, apesar disto ter sido dito há décadas atrás por uma gaja chamada Margaret Thatcher, que fez, fodeu um bocado o mundo, mas não faz mal. São só devaneios. Pronto. Não devemos nada ao feminismo. E começa assim. Ah, ela é licenciada em filosofia. O que é que isto... Não sei o que é que isso quer dizer hoje em dia. As feministas, chamaram a libertação à saída forçada do lar para trabalhar. A sua intolerância tornou-o constrangedor decidir ser dona de casa e cuidar dos filhos. A história da espécie humana, a ideia de que a mulher deveria trabalhar, prevaleceu com frequência muito maior do que a ideia de que deveria ficar em casa cuidando dos filhos. Ah, é em brasileiro, caso não tenham reparado. Não raro, o trabalho que cabia à mulher era árduo e de grande impacto físico. Para a mulher comum na pré-história, na Idade Média e até ao século XIX, não trabalhar não era uma opção. Uma das conquistas do sistema económico foi de que, no século XX, a produtividade havia aumentado tanto que um homem da classe média era capaz de ter um salário bom e suficiente para que a sua esposa não precisasse trabalhar. No período das grandes guerras e nas entreguerras, a inflação, os altos impostos e o retorno da mulher ao mercado de trabalho, que significou um aumento da mão de obra disponível, diminuíram de tal modo a renda do homem comum que já não era possível que a maioria das mulheres ficasse em casa. Who guessed? Esse movimento forçado de saída da mulher do lar para o trabalho feminista chamaram de libertação. Óbvio que não está esta se defendendo aqui que as mulheres não possuem para trabalhar, não casar, não ter filhos ou que não possam agir de acordo com as suas escolhas em todos os âmbitos da vida. Não é essa a questão para as mulheres do século XXI pensaram a respeito. O ponto da discussão é em que medida a consequência do feminismo para a mulher contemporânea foi um estrangulamento da liberdade de escolha. Explico-me. Por muito tempo, a feminista reivindicaram a posição de luta pelos direitos da mulher, exceto se esse direito for o direito da mulher ser uma feminista. Uma não feminista, desculpem. Assumir uma posição crítica ao feminismo é hoje o equivalente a ser uma mulher que fala contra mulheres. Ilude-se quem pensa que na academia há um ambiente propício à liberdade de pensamento. Como mulher e intelectual, posso afirmar que, pestanejar, não precisei lutar contra os meus colegas para ser ouvido. Estúpida. Isto foi entre parênteses. Muito pelo contrário. A batalha, mesmo que contra colegas mulheres intolerantes a qualquer outra mulher que pense diferente ou não faça de questão de género uma bandeira, não ser feminista é heresia imperdoável e é herege ser silenciada. É mesmo porque há muito em jogo. Financiamento, vaidades, disputa de poder, privilégios em relação aos colegas homens que, se não concordam, são machistas e preconceituosos. Outro direito que a mulher do século XXI não tem, graças ao feminismo, é o direito de não trabalhar e escolher ficar em casa e cuidar dos filhos. Recomendo, sobre a questão aos livros Feminist Fantasy, de Philip Scruffy, e Dominist Tranquility, do Carolyn. Não sei o que é que ela quer dizer com isto. Na esfera económica, é inevitável para boa parte das famílias que a esposa não trabalhe. Na esfera social, é um constrangimento garantido quando perguntam qual é a sua ocupação. A resposta, sou uma dona de casa e mãe, já revela o alto custo sociopatológico de uma escolha diferente daquela que a feminista fizeram por todas as mulheres que viriam depois dela. O erro do feminismo foi reivindicar falar por todas, quando na verdade falava apenas por algumas. Parva. De facto, casamento e maternidade não são para todas as mulheres, mas a nova geração deve debater desses dogmas modernos sem medo de fazer outras perguntas difíceis. Da minha parte, e afirmo, não devo nada ao feminismo. Isto foi escrito por Talita de Carvalho, apenas com 25 anos e sem nada vivido, provavelmente, e sem estudar história. Porque sem feminismo, provavelmente não poderias ter escrito esta merda toda que escreveste aqui, que eu tive muita dificuldade em ler. Ah, e provavelmente com 25 anos já devias ser tetravó, uma merda assim, e estavas em casa. E não a estudar filosofia segundo o que tu dizes ser. Gracias. E cantam comigo a canção de Bob Marley, No Woman, No Cry. No woman, no cry. I said, no woman, no cry. No woman, no cry. Yes, I remember when we used to sit in the government yard in Trench Town. Serving those hypocrites, mingle with the good people we knew, yeah. Good friends we knew, and good friends we lost along the way. In this bright future, we can't forget the past, so dry your tears. I say, no woman, no cry. No woman, no cry. I said, no woman, no cry. No woman, no cry. Georgie would make the fire light with a logwood burning through the night, yeah. And we would cook a cornmeal porridge, which I'd share with you, yeah. And my feet is my only carriage, so I'm gonna push on through. Everything is gonna be alright. Everything is gonna be alright. Everything is gonna be alright. Everything is gonna be alright. Everything is gonna be alright. No woman, no cry. No woman, no cry. I said no woman, no cry. No woman, no cry. Gracias. O manifesto antifeminista que acabou de ser lido foi escrito por uma jovem de 25 anos, certo? E isso faz-me lembrar uma sensação de retrocesso que tenho em relação às gerações que agora rondam os 20 anos, de alguma submissão também até ao macho, digamos assim. E outros... Eu não ouvi bem o que ela estava a dizer, mas eu concordo plenamente, porque eu tenho certeza que a Cris tem muita lógica no seu raciocínio. Alguém ouviu? Opa, pronto. Falar sobre a Talita Carvalho. É uma rapariga de 25 anos quando escreveu isto, provavelmente agora deve ter 26. Diz-se filósofa, mas provavelmente não estudou a parte essencial que é da história e todos os direitos que as feministas lutaram, né? Porque para ela escrever um artigo como ela escreveu e para provavelmente ter acesso ao ensino superior, quer dizer que não dá muita importância a todos os movimentos que foram, e todos os feministas normalmente são descritos como três grandes movimentos na história, cada um a assegurar os seus direitos. Agora não interessa nada, porque já foi. Mas acho incrível neste século ainda verem garotas, permitem-me a expressão porque ela vem do Brasil, terem este pensamento em como as mulheres nunca lutaram por nada, em que os direitos sempre foram iguais e continuam a ser, independentemente de sermos ocidentais ou orientais, em que é totalmente diferente os direitos da mulher na Europa ou mesmo na América, e mesmo assim não são muito iguais. Só o direito a uma passa, e não são muito iguais. E agora perdi-me porque estou aqui com o cigarro. Sobre esta conversa, há bocado estavas aqui a referir também que o papel da Igreja Católica em particular na manutenção da mulher como pilar da família, não é? Ainda há pouco tempo um chefe da igreja aqui em Portugal fez afirmações desse género para a televisão, para toda a gente ouvir. E o que há bocado me estava a referir era o retrocesso que sinto que há em relação às jovens mulheres numa sua não tomada posição individual sobre a sua individualidade, se estarei enganada. In hell. amaldiçoado. Rádio Casa Viva. A puta da tua tia! Pronto, a puta da tua tia. Agora vamos falar. Vamos debater um bocadinho. Bem, vamos falar sobre discriminação positiva e queremos... que os nossos ouvintes, quatro neste momento, digam alguma opinião sobre a discriminação positiva e a merda das cotas que deram como a bébia para as mulheres estarem em parlamentos, em cooperações, empresas e tal. O que é que acham sobre a discriminação positiva? Para mim é só palmadinhas nas costas para dizerem, vá, tomem lá, já têm o que vocês querem e agora calem-se um bocadinho. Meninas, o que é que acham? As cotas são uma tentativa falsa de pôr homens e mulheres no parlamento ou coisa do género, quando, como se fosse pelo sexo, pelo género que as pessoas valessem, não é? E porque a tua vontade não tem nada a ver com as suas capacidades e as suas, os seus objetivos e o que elas são. E em relação à discriminação positiva, faz-me lembrar uma coisa semelhante ao que é chamado cavalheirismo, ou era até uns tempos, que a mulher tem que ir à frente, ou que a mulher é a primeira a sair dos barcos quando estão para afundar. Isso também é uma discriminação positiva. Em relação às crianças, não penso assim, porque têm direito a viver ou menos, por isso têm direito a ter mais esperança de vida, a viver mais. Sobre o assunto, teria outras coisas para falar, mas vou passar o microfone a ver se organizo os meus pensamentos. Pronto. Nós queremos estar nos cargos porque merecemos e não porque temos uma cona, ok? E depois ia dizer uma frase que já não me lembro. Ah, Marita, queres dizer alguma coisa, mulher? Acho que não. Eu gostava de falar da linguagem, linguagem sexista, a linguagem como violência também. Como meio de violência em relação às pessoas, não à mulher, mas também aos homens. Não é? Também existe machismo da parte das mulheres em relação a eles. Embora eles não queiram dizer nada e tenham medo. Oh,

llorona, llorona, llorona de azul celeste. Ay de mí, llorona, llorona, llorona de azul celeste. No dejaré de quererte, llorona, aunque la vida me cueste. No dejaré de quererte, llorona, aunque la vida me cueste. Me dicen el negro llorona, negro pelo cariñoso. Todos me dicen el negro llorona, negro pero cariñoso. Yo soy como el chile verde llorona, picante pero sabroso. Yo soy como el chile verde llorona, picante pero sabroso. É só para dizer que o Vitor Espadinha vai para a cama e concorda com tudo que as mulheres dizem, porque senão elas batem. Até amanhã. Elas são mais que em casa. Elas são três. Mas antes tínhamos com a Ângela pequeno pensamento de diferentes... Uma ideia de como na tempo de Terra, 4 milhares de anos... Como há muitos animais, famílias de animais, de espécimentos que na sua evolução não têm sim muitas revoluções, como mudamos de regras. Agora é leão feminino que toma mais importância. Depois leão masculino que toma mais importância. Não há desde que a revolução como isso. Somos a única espécie de animais. Como temos coisas de religião, temos coisas de diferentes ideologias. Não somos certezas, mas não temos muita informação nesta coisa. Para mim, esta parece que é uma pequenininha curiosa, que não sabemos nada desta coisa, não conhecemos animais quotidianos que mudam as regras como isso. Durante 2000 anos já conhecemos muitos exemplos. Também, talvez a Angela queiras falar desta coisa. Não, tu falei antes como hoje também, agora. Eu só estava a falar com o Lois. Epá, mas isso não tem nada a ver, porque vai um bocado contra todos os meus princípios. Mas porque é que a primeira divindade é uma mulher e é grávida? Agora fala lá tu que é pós-neandertal, paleolítico, homo ereto. Tus. Ok. Então é, porque é que todas as religiões, mesmo as mais libertárias, acho que não é a palavra certa, tipo budismo, todos os seres supremos são homens. Eu só me lembro de uma que não é, que é a Wicca, que tem a mãe como ponto... Não me lembro do nome, mas é daquelas cenas em que é a mulher que é o centro do universo. Ai, isto não está nada bem. Vai um bocado mal. Pronto. Todas as religiões são um bocado machistas, caralho. Why? Developers, humana, quem é que é o principal Deus? O homem. Ah, sabes como é que é? Os homens têm de mandar em tudo. Sabes como é que é? Acho, caralho. Não, mas eu não estou aqui para dizer o contrário, nem estou aqui a tentar justificar o contrário, só estou a tentar... Existem sempre mulheres, que todas as representações têm sempre feminismo, representações feministas, mas nunca são... É fuck, o grau de alcoolemia, não, e além disto, sou disléxica, às vezes... Confundo as letras, os números e às vezes género. Está bem, mas o programa não é sobre ti. Pô, caralho, ó pacona. Estamos. Não conheço, não sou assim tão dada à religião quanto isso também. Sobre este tema, a cena para mim é a questão do paganismo e também do que definimos como religião ou não, porque de facto no paganismo a maioria das forças da sabedoria, etc., eram forças femininas que representavam a feminidade. Não. Tudo depende do que consideramos como religião, se falamos como divindade, porque no paganismo todas as forças eram as femininas. A sabedoria era a representação da bella. Ponho, por exemplo, assim, um estudo num trabalho numa residência artística que fez, e realmente todas as lendas que havia, as mouras e moiras, que por caso também existem em Portugal, não são lendas só galegas, eran a representação da sensualidade, da fertilidade, da sabedoria, tudo estava representado no feminino, e foi a religião católica a que pegou tudo esse imaginário, e o que antes era símbolo de sabedoria, de força, de beleza, de sensualidade, passou a converter-se no mundo da austeridade, do sacrifício, da redenção, da submissão a um poder superior masculino. Então, eu creio que o problema aqui não é tanto... Bueno, a religião como conceito é algo muito negativo, porque aspirar a que vai haver um mundo melhor depois, então vamos a submeternos ao que nos toca neste, porque se somos boiños, vai haver um mundo paradisíaco quando morramos nalgures, que nos va a recompensar por ser tan absolutamente sumisos neste. Mas eu sí que acho que o principio feminino, por defeito, en a natureza, a mãe Gaia, etc., no paganismo o principio feminino era o principio de tudo. Era o principio da força, era o principio do saber, era o principio de absolutamente tudo. Quando a religião pega todos estes princípios e o convierte em más, que eu sei isto completamente de acordo com Ângela, que efetivamente é um processo que toda a religião fez. Pegar todos estes princípios e ponê-los baixo a sumissão do poder masculino. Mas há qualquer coisa de intrínseco na cultura da divindade, que não tinha por que ser religiosa, que podia ser pagã, que não era masculina em absoluto. É até interessante ver como pode haver cenas de neopaganismo no sentido de cagar-se em toda a religião, mas sem representar qualquer coisa que tenha a ver com o simbólico, com o espiritual, concebido espiritual, como a representação de determinados princípios, estilo a força, a fecundidade, a sensualidade, etc. Porque se sempre existiu ao longo da história, acho que é uma necessidade humana representá-lo de algum jeito. Isso que nos compete a nós, ver como representamos. I am not a pretty girl. That is not what I do. I ain't no damsel in distress. Wouldn't you prefer a maiden fair? Isn't there a kitten stuck up a tree somewhere? I am not an angry girl. It seems like I've got everyone fooled. Every time I say something they find hard to hear, they chalk it up to my anger and never to their own fear. And imagine you're a girl just trying to finally complain, knowing full well they prefer you were dirty and smiling. And I am sorry, but I am not a maiden fair, and I am not a kitten stuck up a tree somewhere. For the man, and generally I agree with them. Trouble is, you gotta have yourself an alternate plan, and I have earned my disillusionment. I have been working all of my life, and I am a patriot. Yeah, I have been fighting the good fight, and what if there are no damsels in distress? What if I knew that and I called your bluff? Don't you think every kitten figures out how to get down? Whether or not you ever show. I am not a pretty girl. Be a pretty girl. I want to be more than a pretty girl. Thank you. A hora já vai avançada, já entramos em divagações, vamos dar por terminada a nossa conversa. Por hoje, voltamos certeza com o mesmo tempo, tema no outro dia, porque ficou muita coisa por dizer e ficam umas músicas até mais daqui a um bocadito. Até já. Obrigada a todos por terem ouvido e terem a paciência de estar aqui quase a ficar zombies connosco. Lost my heart. Still, I got the Antichrist in the kitchen yelling at me again. Big fish swimming in the water. Saved again by the garbage truck. I've got something to say, you know, but nothing comes. Yes, I know what you think of me. You never shut up, never shut up, never shut up, never shut up. Well, Jesus, come through the storm. I had to lose her to her heart. Thank you. Yeah.